Fecheiro 36, capítulo 112. Foi-se embora uma hora depois, embora Pietro insistisse num tom um pouco amuado para ele ficar, embora Dedé tivesse desatado a chorar. O meu marido foi-se lavar e reapareceu daí a pouco, pronto para sair. Disse-me de olhos baixos. Eu não disse aos polícias que o Pascoal e a Nádia estiveram em nossa casa. E não foi para te proteger que o fiz, mas porque penso que hoje em dia se confunde a discórdia com o crime. Não percebi logo do que é que ele estava a falar. Pascoal e Nádia já me tinham saído completamente da cabeça. Custaram a reentrar. Pietro esperou alguns segundos em silêncio. Talvez quisesse que eu mostrasse estar de acordo com aquela sua observação. Desejava enfrentar o dia de calor e de exames, sabendo que nos tínhamos reaproximado, que ao menos uma vez pensávamos do mesmo modo. Mas eu limitei-me a um gesto distraído. O que me importavam já as suas opiniões políticas e Pasquale e Nádia e a morte de Ulrika Meinhof e o nascimento da República Socialista do Vietnã ou o avanço eleitoral do Partido Comunista. O mundo retraíra-se. Sentia que mergulhara dentro de mim mesma, dentro da minha carne, que me parecia não só o único habitáculo possível, mas também a única matéria acerca da qual valia a pena puxar pela cabeça. Foi um alívio quando ele, a testemunha da ordem e da desordem, fechou a porta atrás de si. Não suportava estar diante dos seus olhos. Receava que de repente se tornassem visíveis os lábios duridos dos beijos, o cansaço da noite, o corpo hipersensível, como se estivesse queimado. Assim que fiquei só, voltou a certeza de que nunca mais veria nem ouviria Nino. E a essa veio juntar-se outra. Não podia continuar a viver com Pietro. Parecia-me insuportável continuarmos a dormir na mesma cama. O que fazer? Deixo, pensei. Vou-me embora com as meninas? Mas que procedimentos devia seguir? Ir-me simplesmente embora? Não sabia nada de separações e de divórcios. Quais eram as praxes? Quanto tempo era preciso para voltar a ser livre? E não conhecia nenhum casal que tivesse percorrido esse caminho. O que acontecia aos filhos? Como se entrava em acordo com vista ao seu sustento? Podia levar as minhas filhas para outra cidade? Por exemplo, Nápoles? E por que havia de ser Nápoles? Porque não Milão? Deixando Pietro, pensei, mais cedo ou mais tarde preciso de arranjar trabalho. Os tempos são difíceis, a economia vai mal. E Milão, para mim, é o lugar certo. É lá que fica a editora. Mas Dedé e Elsa? E o seu relacionamento com o pai? Tinha de ficar em Florença, então? Nem pensar nisso. Milão é melhor. Pietro iria ver as filhas sempre que pudesse e quisesse. Sim. Todavia a minha cabeça puxava-me para Nápoles. Não para o bairro. Nunca mais voltaria para lá. Imaginei que iria viver para a Nápoles deslumbrante, onde nunca vivera. A poucos passos da casa de Nino, na Via Tasso. Vê-lo da janela quando ia para a universidade ou quando voltava. Encontrá-lo na rua, falar com ele todos os dias, sem o incomodar, sem lhe causar problemas com a família. Pelo contrário, intensificando relações de amizade com Eleonora. Bastar-me-ia essa proximidade. Em Nápoles, portanto, não em Milão. Aliás, Milão, separando-me de Pietro, já não seria tão hospitaleira. As relações com Maria Rosa arrefeceriam, com Adele também. Não, cortá-las não, eram pessoas civilizadas. Mas eram sempre a mãe e a irmã de Pietro, embora não tivessem grande apreço por ele. Sem contar com Guido, o pai. Não, é claro que não poderia contar com o Jairota da mesma maneira. Talvez nem sequer com a editora. Só de Nino me poderia vir alguma ajuda. Ele tinha boas amizades em todo lado. Com certeza arranjaria maneira de me apoiar. A não ser que o facto de eu andar sempre em cima dele enervasse a mulher. O enervasse a ele. Para ele, Eu era uma mulher casada que vivia em Florença com a família, longe de Nápoles, portanto, e não livre. Desfazer o meu casamento à pressa, ir a correr atrás dele, ir morar a poucos passos de sua casa, sei lá, acharia que eu era louca. Faria uma figura de mulher destrambelhada, o tipo de mulher dependente do homem, que, entre outras coisas, horrorizava as amigas de Maria Rosa. E principalmente não adequada para ele. Amara muitas mulheres, passava de cama para cama, semeava filhos sem se comprometer. Considerava o casamento uma convenção necessária, mas que não podia aprisionar os desejos. Eu faria uma figura ridícula. Passara sem tanta coisa ao longo da minha vida, também podia passar sem Nino. Seguiria o meu caminho com as minhas filhas. Mas o telefone tocou. Fui a correr atender. Era ele. Em fundo ouvia-se um altifalante, alarido, estrépito. A voz chegava-me a custo. Acabara de chegar a Nápoles, estava a ligar da estação. Só para dizer olá, disse. Queria saber como estás. Bem, respondi. O que estás a fazer? Vou agora comer com as meninas. O Pietro está? Não. Gostaste de fazer amor comigo? Sim, muito, imenso. Não tenho mais fichas para o telefone. Vai, adeus, obrigada por teres ligado. Voltamos a falar quando quiseres. Fiquei satisfeita comigo, com o meu autocontrole. Mantive-o à distância certa, disse para mim. A um telefonema de cortesia, respondi com cortesia. Mas 3 horas depois voltou a ligar, ainda de um telefone público. Estava nervoso. Por que estás tão fria? Não estou fria. Esta manhã quiseste que eu dissesse que te amava e eu disse-te, embora por princípio nunca o diga a ninguém, nem à minha mulher. Eu fico contente. E tu amas-me? Sim. Esta noite dormes com ele? Com quem queres que durma? Não suporto isso. Tu não dormes com a tua mulher? Não é a mesma coisa. Porquê? Porque eu estou-me nas tintas para a Eleonora. Então volta para cá. Como é que posso? Deixa. E depois? Começou a telefonar de forma obsessiva. Adorava aqueles toques, principalmente quando nos despedíamos, e parecia que só voltaríamos a falar sei lá quando. Mas ele, daí a meia hora, telefonava outra vez. Por vezes, daí a 10 minutos. E recomeçava a desatinar. Perguntava-me se já fizera amor com Pietro. Desde que tínhamos estado juntos, dizia-lhe que não. Fazia-me jurar, jurava. Perguntava-lhe se ele fizera amor com a mulher, gritava não. Também eu o fazia jurar. E eram juramentos atrás de juramentos. E tantas promessas, sobretudo a promessa solene de estar sempre em casa para ser fácil encontrar-me. Queria que eu aguardasse os telefonemas dele. De tal forma que, se por acaso saía, tinha de ir fazer as compras, ele deixava o telefone tocar e tocar em vão. Deixava-o tocar até que eu chegava, largava as crianças, largava os sacos, nem sequer fechava a porta das escadas e ia a correr atender. Encontrava-o desesperado do outro lado. Julgava que já não querias falar comigo. Depois acrescentava, aliviado, mas eu ia continuar a ligar para sempre. Na tua falta, passava a amar o som do telefone, este som no vazio. Parecia que era a única coisa que me restava. E recordava minuciosamente a nossa noite. Lembras-te disto? Lembras-te daquilo? Recordava a todo momento. Descrevia tudo aquilo que queria fazer comigo. Não era só sexo. Um passeio, uma viagem, ir ao cinema, ao restaurante, falar sobre o trabalho que estava a fazer. Saber o que se passava com o meu livrinho. Eu então descontrolava-me. Murmurava: sim, tudo, tudo o que quiseres. E gritava-lhe: estou de partida para férias. Daqui a uma semana já estou na praia com as meninas e o Pietro. Como se tratasse de um desterro. E ele: a Eleonora vai para Capri dentro de 3 dias. Assim que ela for, eu vou para Florença, nem que seja só por uma hora. Entretanto, Elsa olhava para mim, perguntava: Mamã, Com quem estás sempre a falar? Vem brincar. Dedê um dia disse, deixa em paz, está a falar com o namorado. Capítulo 113. Nino fez a viagem de noite. Chegou a Florença por volta das 9 da manhã. Telefonou. Pietro atendeu, desligou. Ligou de novo, corria a atender. Tinha estacionado ao pé da minha casa. Desce, não posso. Desce já, senão eu subo. Faltavam poucos dias para ir para Via Régio. Pietro já estava em férias. Deixei as meninas com ele. Disse que tinha compras urgentes a fazer para a praia. Fui a correr ter com Nino. Voltarmos a ver-nos foi uma péssima ideia. Descobrimos que, em vez de se atenuar, o desejo alastrara e impunha mil exigências com uma urgência descarada. Se à distância por telefone as palavras nos permitiam fantasiar, construindo perspectivas excitantes, mas impondo-nos também uma ordem, contendo-nos, assustando-nos, aquele encontro fechados no espaço reduzido do automóvel, sem nos preocuparmos com o calor atroz, foi o concretizar do nosso delírio. Deu-lhe o desígnio da inevitabilidade. Fez dele uma amostra da grande temporada subversiva em curso. Tornou-o coerente com as formas de realismo da época, aquelas que pediam o impossível. Não voltes para casa. E as meninas? O Pietro? E nós? Antes de voltar para Nápoles, disse que não sabia se era capaz de não me ver durante agosto inteiro. Despedimos-nos em desespero. Eu não tinha telefone na casa que havíamos alugado em Via Régio. Ele deu-me o número da casa de Capri. Fez-me prometer que lhe telefonava todos os dias. E se a tua mulher atender? Desligas. Se estiveres na praia, tenho de trabalhar pouco a ir à praia. No nosso fantasiar, telefonarmos também devia servir para marcarmos uma data, antes ou depois do feriado de 15 de agosto, e arranjarmos maneira de nos vermos pelo menos uma vez. Pressionava-me para inventar uma desculpa qualquer para ir a Florença. Ele faria o mesmo com a Eleonora e iria ter comigo. Encontrávamos-nos em minha casa. Jantávamos juntos, dormíamos juntos. Mais uma loucura. Beijei-o, acariciei-o, mordi-o. Afastei-me dele num estado de infeliz felicidade. Corri a comprar à toa toalhas, 2 calções de banho para Pietro, balde e pás para Elsa, um fatinho de banho azul para Dedê. Naquela época, adorava o azul. Capítulo 114. Fomos para banhos. Pouca atenção dei às meninas. Deixei-as o tempo quase todo com o pai. Andava constantemente à procura de um telefone, ao menos para dizer a Nino que o amava. Eleonora atendeu apenas 2 vezes. Desliguei. Mas bastou a voz dela para me irritar. Achei injusto ela estar ao lado dele dia e noite. O que tinha ela a ver com ele, conosco? Essa irritação contribuiu para eu vencer o medo. O plano de nos reencontrarmos em Florença já me pareceu mais praticável. Disse a Pietro, e era verdade, que enquanto a editora italiana, com toda a sua boa vontade, não conseguiria publicá-lo antes de janeiro, em França, o meu texto sairia em finais de outubro. Por isso, tinha de tirar umas dúvidas com urgência. Precisava de alguns livros. Era forçoso ir a casa. Eu vou-te buscá-los, ofereceu-se. Deixa de estar com as meninas, nunca estás com elas. Eu gosto de conduzir e tu não. Deixas-me ter alguma paz? Posso ter um dia livre? As criadas têm. Eu não posso ter porquê. Saí de manhã cedo de automóvel. O céu estava estriado de branco. Pela janela entrava um vento fresco que trazia os odores do verão. Entrei na casa vazia com o coração aos saltos. Despi-me, lavei-me, olhei-me ao espelho, incomodada com a mancha branca da barriga e dos seios. Vesti-me, despi-me, voltei a vestir-me, até achar que estava bonita. Cerca das 3 da tarde, chegou Nino. Não sei que patranha teria contado à mulher. Fizemos amor até à noite. Pela primeira vez, ele teve o à vontade necessário para se dedicar ao meu corpo, com uma devoção, com uma idolatria, para as quais não estava preparada. Procurei não lhe ficar atrás. Queria a todo custo que ele me achasse competente. Mas quando o vi prostrado e feliz, algo de repente se avariou na minha cabeça. Para mim, aquilo era uma experiência única. Para ele era uma repetição. Amava as mulheres, adorava os seus corpos como fetiches. Não pensei tanto nas suas outras mulheres de que tinha conhecimento. Nádia, Sílvia, Maria Rosa ou Eleonora. Pensei sim naquilo que conhecia bem, nas loucuras que ele fizera por Lila, no frenesim que o levara quase à autodestruição. Lembrei-me de como ela acreditara naquela paixão e se agarrara a ele, aos livros difíceis que ele lia, aos seus pensamentos, às suas ambições, para ganhar força e dar a si própria uma possibilidade de mudança. Lembrei-me de como ela ficara abatida quando Nino a abandonou. Ele só sabia amar e induzir a amá-lo daquela maneira excessiva. Não conhecia outras? Aquele nosso amor louco era a reprodução de outros amores loucos? Aquela forma de me querer, sem ligar a mais nada, seguia um protótipo. A forma como quisera Lila? Até o facto de se encontrar comigo na casa que era minha e de Pietro se assemelhava ao modo como Lila o levara para a casa dela e de Stefano. Não estávamos a fazer, mas sim a repetir? Retraí-me e ele perguntou: o que tens? Nada. Não sabia o que dizer-lhe. Não eram pensamentos dizíveis. Estreitei-me a ele, beijei-o e, entretanto, tentei expulsar do peito o sentimento do seu amor por Lila. Mas Nino insistiu e acabei por não conseguir evitar. Servi-me de um eco relativamente recente. Sim, isso talvez lhe possa dizer. E perguntei-lhe, num tom falsamente divertido: tenho algo errado no sexo, como a Lina? Mudou de expressão. Nos seus olhos, no rosto, surgiu uma pessoa diferente, um estranho que me assustou. Antes que ele me respondesse, apressei-me a sussurrar. Estava a brincar. Se não quiser responder, esquece. Não percebi o que disseste. Apenas citei palavras tuas. Nunca pronunciei uma frase desse género. Mentiroso. Foi em Milão, quando íamos para o restaurante. Não é verdade. E de qualquer modo não quero falar de Lina. Porquê? Não respondeu. Irritei-me, virei-lhe as costas. Quando me tocou no ombro com os dedos, sibilei: deixa-me estar quieta. Ficámos um bocado imóveis, sem dizer nada. Depois voltou a acariciar-me, beijou-me devagar no ombro. Rendi-me. Sim, admiti a mim mesma, ele tem razão. Nunca mais devo fazer-lhe perguntas acerca de Lila. Ao serão, o telefone tocou. Era Pietro, de certeza, com as crianças. Fiz sinal a Nino para não abrir a boca, saí da cama e fui atender. Compus na garganta um tom afetuoso, tranquilizador. Mas sem me aperceber, falei baixo demais, num murmúrio nada natural. Não queria que Nino ouvisse e depois fizesse troça de mim ou então se zangasse. Por que estás a sussurrar? Perguntou Pietro. Está tudo bem? Levantei a voz de repente. Dessa vez ficou alta demais. Procurei dizer palavras gentis. Disse muitos mimos a Elsa. Recomendei a Dedê que não complicasse a vida ao pai e que lavasse os dentes antes de dormir. Quando voltei para a cama, Nino disse: que boa esposa, que boa mãezinha. Respondi-lhe: tu não ficas atrás. Esperei que a tensão voltasse a acalmar, que o eco das vozes do meu marido e das meninas se dissipasse. Tomámos duche juntos, com grande divertimento, era uma experiência nova. Gostei de o lavar e de deixar que ele me lavasse. Depois preparei-me para sair. Pus-me mais uma vez bonita para ele, mas desta vez à sua frente e depressa, sem ansiedade. Ficou a olhar para mim, encantado, enquanto eu experimentava os vestidos à procura do mais acertado, enquanto me maquilhava, E de vez em quando, embora eu lhe dissesse a brincar, não te atrevas, fazes-me cócegas, borras-me a maquilhagem, tenho de a fazer de novo, cuidado que me rasgas o vestido, deixa-me em paz. Vinha por trás de mim, beijava-me o pescoço, metia-me as mãos no decote e por baixo do vestido. Obriguei-o a sair de casa sozinho. Disse-lhe que esperasse por mim no carro. Embora o prédio estivesse meio deserto, porque estavam todos de férias, receava na mesma que alguém nos visse juntos. Fomos jantar, comemos muito, falámos muito, bebemos imenso. Voltámos para casa, metemos-nos outra vez na cama, mas não dormimos nada. Ele disse-me, em outubro vou estar 5 dias em Montpellier, tenho um congresso. Diverte-te, vais com a tua mulher? Quero ir contigo. Impossível. Porquê? A Dede tem 6 anos, a Elsa 3. Tenho de pensar nelas. Começámos a conversar sobre a nossa situação. Pela primeira vez pronunciámos palavras como casados, filhos. Passámos do desespero ao sexo, do sexo ao desespero. Por fim sussurrei. Não podemos voltar a encontrar-nos. Se para ti isso é possível, está bem. Para mim não é. Lérias, conheces-me há décadas e, no entanto, tens tido uma vida plena sem mim. Esqueces-me em pouco tempo. Promete que continuas a telefonar-me todos os dias. Não, não volto a telefonar-te. Se não o fizeres, enlouqueço. Eu é que enlouqueço se continuar a pensar em ti. Explorámos com uma espécie de prazer masoquista o beco sem saída em que nos sentíamos e, exasperados pelos obstáculos que nós próprios lhes acrescentávamos, acabámos por discutir. Ele foi-se embora enervado às 6 da manhã. Eu pus a casa em ordem, fiz o meu pranto, conduzi todo o caminho na esperança de nunca chegar a Via Reggio. A meio caminho dei-me conta de que não levara um único livro que pudesse justificar aquela viagem. Pensei, mais vale assim.